Nesse podcast eu vou falar do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Na verdade, eu vou fazer a leitura da matéria que saiu hoje, segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, no jornal Zero Hora. E deixar aqui embaixo na descrição dois links para uma matéria que saiu hoje de manhã no Bom Dia Rio Grande. Famílias e especialistas do Rio Grande do Sul falam de acolhimento e homofobia. E a posse pelo PSOL da travesti Natasha Ferreira na Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, a matéria que saiu na Zero Hora é a seguinte: é o nosso grito por liberdade e por respeito à nossa existência. Para Delano Raimundi, esse 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT+, é uma data para reafirmar a importância de uma luta que dura o ano todo. A data também reconhece o caminho que já foi traçado pela comunidade LGBT+. Serve para aprender com o que foi vivido e pensar novas possibilidades junto com as novas gerações de jovens que têm trazido como marcas fortes a contestação de rótulos e a demanda por liberdade sobre seus corpos, ressalta a psicóloga Manuela Medeiros, diretora técnica da ONG Somos. Por grande parte desses jovens, muitos membros da chamada geração Z, nascidos em um mundo com internet entre a segunda metade dos anos 90 até 2010, questões como liberdade de expressão da sua existência e defesa dos direitos e das liberdades da comunidade LGBT+, são centrais. Conforme o sociólogo Dario Caldas, diretor da Observatório de Sinais, consultoria em tendências e comportamento humano, enquanto a geração dos millennials, nascidos entre 80 e a primeira metade dos anos 90, pode ser entendida como a de grandes idealizadores de um mundo melhor. Os Z são mais pragmáticos e também e tendem a valorizar mais questões como emprego, posses e saúde mental. Um ponto, porém, os coloca como sucessores diretos dos millennials. A defesa da liberdade de ser e amar. Não há dúvida de que é a geração mais tolerante de todas, na qual questões como diversidade e inclusão são valores centrais e não acessórios. Temos que dar crédito aos millennials, que começaram de forma forte esse processo de defesa desses valores, mas os da geração Z levam isso a um outro patamar. Eles também são mais abertos e a experimentações, a uma sexualidade mais fluida, afirma Caldas. Ao se analisar o conceito de geração Z e a sua interação com questões de gênero e sexualidade, é preciso atentar ao fato de que o Brasil é um país heterogêneo, em que pesam diferentes classes, níveis de acesso à educação e informação pela internet. Há alguns segmentos que usufruem de uma educação mais qualificada em termos de sexualidades, de sexualidade de. Nesses, há um clima de antidiscriminação e de diminuição de preconceito, do preconceito, mas não é um fenômeno generalizado na sociedade brasileira, afirma Ângelo Brandelli, professor de pós-graduação da PUC Rio Grande do Sul e coordenador do grupo de pesquisa Preconceito, Vulnerabilidade e Processos Psicossociais. Nascida em Gravataí, a estudante de jornalismo e influencer Lorena Eltz, 21 anos, é acompanhada de perto por mais de 500 mil seguidores no Instagram, em um perfil no qual compartilha suas experiências enquanto mulher, lésbica e pessoa que convive com a doença de Crohn por causa da condição. Lorena precisou retirar o intestino grosso e vive permanentemente com uma bolsa de colostomia. Na internet, foca em conteúdos sobre saúde, mas as postagens relacionadas à comunidade LGBT+ são muitas e têm o objetivo de acolher outros jovens que, como ela, recorrem à rede para relatos de vivências semelhantes às suas. Por causa da deficiência, por muitos anos eu reprimi a minha sexualidade, já que é um tema muito negado a pessoas como nós. Mas aos 17 anos me vi apaixonada por uma menina e tivemos um relacionamento. A descoberta foi um grande susto. Inicialmente tive dificuldades pessoais de aceitação. Encontrei na internet pessoas parecidas comigo. Acho que meu trabalho hoje é justamente o de contar a minha trajetória, já que quanto mais histórias sobre sexualidade, gênero e sobre como as pessoas se enxergam dentro da comunidade LGBT+, mais a gente consegue representar e acolher, diz ela. Lorena acredita também às gerações anteriores da luta LGBT+, o fato de poder falar abertamente. Com certeza, hoje temos um grande espaço para falar. Só de estar podendo produzir alguns conteúdos sobre isso é uma grande prova de que muitos passos à frente foram dados. Mas um ponto que ainda demonstra atraso é o fato de não terem a mesma atenção todas as sexualidades e gêneros. Delano Raimundi tem 19 anos, é bissexual e explora a fluidez na aparência, assim como pode se vestir com jeans e camisa e camiseta. Em outros dias opta por cropped, usa brincos, coloca maquiagem. Procuro descobrir novas possibilidades, não gosto de me limitar em nenhum âmbito da minha vida. Desde cedo percebi algumas podas que me foram impostas, como essa superação binária, que envolve não poder usar rosa, não poder brincar de boneca. A partir dos meus 15 anos, passei a explorar esse meu outro lado e a pensar: poxa, eu posso, sou livre e não é algo errado. Para o professor Fernando Seffner, que coordena a linha de pesquisa Educação, Sexualidade e Relações de Gênero na pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o exemplo de Delano retrata demanda importante de pessoas que querem liberdade para dispor do próprio corpo. Temos uma explosão nas juventudes de pessoas que são não binárias e buscam viver uma vida nesse meio de caminho. Uma vida dentro dessas novas possibilidades passou a ser percebida como um projeto de felicidade viável. Coisa que na minha geração, eu tenho 65 anos, não era possível. Essa é a matéria publicada hoje, na Zero Hora, dia 28 de junho de 2021. É isso. Valeu.